Essa é minha vida aqui no gueto. Muita paz, muito amor. Deixa eu falar então. É preciso. Life in the ghetto, life in the ghetto. This is where we live, this is where we live. Living in the ghetto, life in a slum. And it is what it is, and it is what it is. Life in the ghetto, living in the ghetto. This is where it is, this is where it is. Living in the ghetto, that's where it all begun. And I'ma leave it to my kids, I'ma leave it to my kids. Life in the ghetto, yo. This is where we live, yo. This is where it is, and so it is what it is. I'ma leave it to my kids, yeah, yeah, yeah. Vida longa, estamos bem. As quebradas que passei, as mensagens que mandei, as vidas que resgatei. É o rap outra vez, pode pra chamar vocês. Dá um trago na batida, sente a brisa, aperta o play. Pesquisa onde eu pesquisei, por que que sampliei. Lembra da quebrada e de umas mina que fiquei. Na marginal, tô tipo rei, toca os balanços de 80. Nós é tudo original e os bico não aguenta. Negro resistência, sobrevivência das décadas de 90. As noites violentas, turbulência, travessei. 2018 eu cheguei, é o Big Tay. Criança, amo vocês, me abraça outra vez. Quem é fiel vai escutar as linhas subliminar. O pai vai iluminar, um, dois, o show vai começar. E nada pode falhar, bate forte coração. E vê a multidão, SP sou capão. Estrada das fadas, tiros e ciladas. Sonha capaz é de graça, já é madrugada. Na BR não vejo nada, não vejo a hora de chegar. É tanta emoção, até o Roberto vai tocar. A nova geração vem com a rapa ensinar. É tudo uma questão de colado, vai jogar. Aqui é Black House, já bem-vindo ao nosso lar. E tu? Life in the ghetto, life in the ghetto. This is where we live, this is where we live. Living in the ghetto, life in a slum. And it is what it is, and it is what it is. Life in the ghetto, living in the ghetto. This is where it is, this is where it is. Living in the ghetto, that's where it all begun. And I'ma leave it to my kids, I'ma leave it to my kids. Life in the ghetto, yo. This is where we live, yo. This is where it is, and so it is what it is. Ha, louco, desarmado e perigoso, conheço perigo. Ogunhê, pra trazer a paz que o rap tá vivo. Só voltei pra visitar meus sonhos e alguns amigos. Só chorei porque sobraram poucos aqui comigo. Conta clássica, somente os nossos morrem na prática. Estatística, transforma os corpos em matemática. Vida é trágica, pros sobreviventes do gueto. Aqui 90 parecia Soweto. Com tantas percas, confesso que sinto muita raiva. É vida que segue, é tempo que passa. Humanos que morrem matando de graça. O trem da vida, desgovernado, não tem parada. Preto periférico, radicalizou, bélico. Contra a alquimia, mais covarde que o sistema fez. Música moda, like mídia pra matar vocês. Saudade quando ostentação vinha como poesia. Fonte eterna, simonal, alegria, alegria. Quem fez o gueto dominar na porra do bagulho? Foi Carolina de Jesus, Canindé foi orgulho. Infelizmente não mudou, malabaristas vejo. Em cada farol se equilibrando em quarto de despejo. Todos caminham pro destino da nossa rainha. Abandonada, esquecida, pobre e sozinha. Vida no gueto é resistência, fé e esperança. Porque a miséria vem de longe, também é herança. This is where we live, this is where we live. Living in the ghetto, life in a slum. And it is what it is, and it is what it is. Life in the ghetto, living in the ghetto. This is where it is, this is where it is. Living in the ghetto, that's where it all begun. And I'ma leave it to my kids, I'ma leave it to my kids. Life in the ghetto, yo. This is where we live, yo. This is where it is, and so it is what it is. I'ma leave it to my kids, yeah, yeah, yeah, yeah.